72 complexo final, Sami Torre 118 decimal meia. 18 meia. Informe no solo controlado, parte do Graia. Chama lá no solo 07. Golf Mike, aguarde um instantinho para iniciar o táxi. Tá 3486, seu solo aos 2 anos, libere a direita, 1219 o solo. 219 à direita. Torre Recife, bom dia, gol. Ono 072, 2 milhas externas, baixou e travou. Sente, aguarde pista livre, gol ano 072, ajuste 1017. É, então você escuta. Mike Golf Mike, táxi pelo pátio 5, a retaguarda de um Charlie no Citation. Reporte na papá, Mike. Alfa, reporte da Juliette, 3486. Solo Xanair 6312, acionado com 150 a bordo, 150 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alternativa é o retorno a Salvador. 7, reporte alinhado e pronto. 86, ajuste no 0, no 7, bom voo e bom dia. Pátio, Índia, Alfa, 10, 17, obrigado, bom dia. Tchau, certificador 2 anos. Pátio. Tchau, Salvador, certificador 2 anos. 2 anos, aguarda autorização para iniciar o pushback. Sim, certificador 2 anos. Afirmativo, táxi a baixa altura até as proximidades da 35 e aguarde autorização para decolagem. Voo no 072, pista no zero livre, autorizado pouso na 10. O vento é 80 graus com 8 nós. CS livre pouso na 10, voo no 072. Voo no 072, para informação, temos um Robson 44, está decolando aqui com o ProSul, a sua direita, não interfere no seu pouso. Aciente, voo no 072. Mike Golf Mike, decolagem autorizada da cabeceira 35, o vento 80 graus com 7 nós. Mike, Vicente. Quilos do Luz, Sami Recife 12685, alterne 12545. 3304. Afirma, sua decolagem foi aos 23, chame o controle em 120.8. 30.8, obrigado, bom dia. Bom dia. Mike Golf Mike, decolado aos 23, tome a proa de Itapuã e chame o controle 120.8, bom voo. Tá, domingo, tá bom. É. TAM 3304, contato radar, vão nível de voo 380, sai da árvore. 380, saída Arbor, 3304. Saída conflitante. Tapa Mike Golf Mike, mantém as condições visuais, QNH 1017. Mike. No 072, no solo 25, libera a direita, solo 219. Bom dia. Direita 219, bom dia, 072. Salvador, bom dia, gol no 072, Lebron. Bom dia, gol 072, táxi de Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette, chegou no 072. Doutor, 2, o Nacional está com 74 a bordo, 13h40 de autonomia, Alterna Salvador está pronto para o táxi. Táxi, pátio principal, Indy Alpha, ponte espera torre 1986, ajuste no 0 no 7, bom voo, 35221. Gente, 35221, obrigado. Que vai decolar agora da 1-7, com curva à esquerda. Aguarde a autorização. Gente, mantendo posição e aguarda 1-6-3 no 2. Então, 1-0, portão 10. Gente, após a passagem da 6, está autorizado o táxi até o 10, 3-4-8-6. Solo Salvador, está 3-8-9 para o pushback acionamento, portão 11. 11, aguarde, está 3-8-5-9. Aguardar, está 3-8-9. Hotel Vitor, decolado aos 27. Se eu tenho condições de iniciar a curva à esquerda e já executar a PUCA para agilizar o cruzamento do campo? Afirmo, iniciando a curva à esquerda, ou Bravo Hotel Vitor. Ok, a sua decolagem foi aos 27, curve à esquerda e execute a PUCA chamando o controle 120.8. Boa viagem. Obrigado, 128, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeo Bravo, Hotel Vitor, decolou perfil da PUCA, cruzou 2500. Papa Romeo Bravo, Hotel Vitor, contato radar, bom nível de voo 410, saída PUCA. 410 PUCA, Bravo Hotel Vitor. ...72 via Juliette, portão 01. Juliette 01, 072. 0. Ali mantém no 0, Beatriz no 2. Na 6312, a decolagem autorizada da 10, vento é 80 graus com 07 nós. Livre decolagem, 6312. Trip 5221, prossiga. Após a decolagem do Oceané, afirma, após a rolagem do Airbus da Oceané, está autorizada a alinhar e manter a 10, trip 5221. Portão 359 no portão 11, agora está liberado, chame táxi. Hexa 359 atualizado, portão 11. Pan 3304, chame Recife 1260, TN 1288. 260-288, tá? 3304, boa. Na 6312, decolado aos 30, chame o controle 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Salvador Departure Control, Oceanair 6312, morning. Oceanair 6312, radar contact, climb flight level 350, Puka Departure. Climb flight level 350, Puka Departure, request direct Puka. Ativa Oceanair 6312. Negative, Oceanair 6312. Oceanair, Oceanair, and if you go to USA, you're gonna get lost, sir. Yes, good lobster, and I love crab legs. Colagem autorizada, da 1-0. O vento é 70 graus, 070 graus, com 079. É, Confirme, chamou o controle. Sente Mike Golf Mike, informe interface do voo. Interface do voo, Mike Golf Mike. Sente frequência livre. O trip 5221 decolado aos 33, chame o controle 120.8. 120.8, obrigado, até o retorno. 4 horas e 20, alterna a cabina. Bate principal, Indy Alpha, consiga 386. Ajuste ao 0 no 7, bom voo e bom dia, Altan 3859. Gente, está 3259, autorizado via Pátio. Via Pátio, Alpha India. Não, via Pátio, Indy Alpha, que não pode esperar, torre 1 na noite, tá? 3259. Correto. Trip 5221 no contato radar, suba ao nível de voo 200, sai da Arbor. 200 na Arbor, ciente. Controle Hotel Victor, autoriza direto do Zipar. Bravo Hotel Victor, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2685-2545, obrigado, bom dia. Vai coordenar com o solo após a passagem retaguarda do Airbus da TAM, está prosseguindo para o ponto de espera. Após o mesmo, está livre iniciando 02, chame táxi, web 6729. Livre após o TAM, webjet 6729, chama para o táxi. Voo 982, descentado nível 050, chegada Mari. Mantenha o perfil, Gol 1982. Espera da 1-0, pronto. Espera Tan 3859, ciente, aguarde no ponto de espera. Aguardando, Tan 3859. Botan 3859, aguarde mais 3 minutos para sua decolagem devido a um tráfego de baixa performance no mesmo perfil de subida. Separação solicitada pelo controle, ok? Certo, 3859, vai mantendo o ponto certo. Serra do Charlie, bom dia, prossiga. Tente, Hotel Serra do Charlie, aguarde só um instante, acionamento por conta em risco, ok? Acionamento 6311, bloco 08, 22X, Guarulhos 380, pronto. Guarulhos, copiou 360. Afirmativo. Para o táxi Webjet 6729 com 164 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna com fim. Indy Alpha, ponte espera torre 186, ajuste 1017, tomou voo, bom dia Web 6729. Indy Alpha, 1862 é quando pronto, ciente do ajuste, Web 6729. Na 6311, cópia? Afirmativo. Na 6311, Guarulhos 360 está autorizado, aerovia Zulu no 6 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, apoio direto Trivi, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trivi. Após conforme rota do plano, decola da 10, curva direita, na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5426, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perizolo 16, direto Belo Horizonte, Trivi, Walter, conforme o plano. Colagem da 10, curva à direita, Dael, Leda, direto Bridge, aciona 5426, controle 120, decimal 8, Oxamé 6319. Portão 8, chame pronto, pushback, chame 3-1-1. Boa, chame 3-1-1. Zero vento, 50 graus, 1079, tá 3859. Chame decolagem, pista 10, tá 3859. Mike Lima, aqui eu recebo no plano de voo, destino Valença, confirme. Confirme? Sente, prosseguirá em instrumento? Sente, mantenha nível 100, vou ir na proa de TAP e aguarde para a descida. Oi, Salvador, bom dia, Web 6729, pronto, pode esperar da 10. Bom dia, Web 6729. Alinhar e manter 1-0. Ali manter 1-0, Web 6729. Tan 3859, decolado aos 40. Chame o controle. 120.8, boa viagem. Obrigado, senhor, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 073, gente da Mike, autorização Porto Seguro. Só um minuto. Ok. Por 360, 380. Abjet 6729, decolagem autorizada da 10, vento 50 graus com meia dúzia nós. Sim, tá livre decolagem, Abjet 729. 073, cópia. Seguro, nível 340, autorizado, aerovia pelo ISC 50 até Bidev, após direto, decolando a 10ª curva direita na Dael, após Leda, após direto, Porto Seguro, aciona 5436, controle 120.8. Ok, 340 autorizado, via pelo ISC 50 após Bidev, após direto, 10 direita, Dael, Leda, após Porto Seguro. Transponder 5436, controle 120.8, gol 1073. Correto, 073, no portão 01, chame pronto, pushback. Chora. Para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, seu limite é magnética 090 de Sintra. Quilo Serra Lima, vai decolar da 17, está em qual estacionamento? Você falou outra coisa? 76729, contato radar, suba nível de voo 360, saída da El. 360 na Dael, poderia voar da El? Ou Leda? Autorizado. Da 17 com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto, aciona 5431, controle 120.8, torre 118.62. Thaís, QNH 1017, autorizado sinal inércia, porta estabilizada. A 2000, 107, 9982. A 17 milhas. Cliente, tá pronto pra cópia? Trolley 1882, tenha mais. Nova, a 500 pés, decolando da Enrimar. Após a decolagem, tomará a proa Eco para evitar a final da 10. O controle 120.8 e o código transponder é o 0127. A decolagem será por conta em risco da Enrimar. Informe fora do solo. Hotel Serra Tiara. Bom dia. Permissão para reboque do Finger 5 para a posição 12 remota. O Hotel Serra Charlie. Previsando mais de 10 minutos, Golf Uniforme Juliette. Ok, obrigado. Salvador, confirme para o 35444, autorizado até 4000. Afirmo, 4000 país, que é negão na 017, 35414. 4000 na 017, vai passar a Mari dentro de 4 milhas, está autorizado o início do procedimento? Início da Star? Autorizado. Tem, claro. E 5221, chame Recife, 1260, alterne 1288. 260, alternando 1288. 5221, obrigado, até retorno. Mike Lima, aquilo para o curso do localizador, curva direita para o 085. Aquilo controle. Mike Lima, aquilo. Se foi autorizado pelo Centro Recife a descer em condições visuais para Valença, foi orientado a chamar o controle Salvador? Afirmativo, não conseguindo estar Valença e prosseguindo para Salvador, está instrumento. Não, meu questionamento é se o senhor foi orientado ao livrar a frequência do centro a chamar o controle Salvador para descer em Valença. A 9 está em Valença, o senhor subiu para o nível 100 sem autorização. Sendo só acabada, bloqueou Valença e Recife para pegar por Salvador e chamei o Fiat Recife. Não tentou contato com a Fiat Recife, não conseguiu e após chamou Salvador. Reduza para 150 nós, desça para 2000, informe no localizador. Trip 5414, reduza para 170 nós, sua vetoração mantenha presente pro limite ao localizador. 170, vetoração, limitado localizador é o Trip 5414. Para a torre? Hotel Terra Charlie, fora do solo, mantendo a proa para o setor F sem preferência. Ok, Hotel Terra Charlie, decolado aos 48, tome agora a proa norte e chame o controle, 120 decimal 8, bom voo. Proa norte, controle 120 decimal 8, grato, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, papapá, Hotel Terra Charlie. Papapá Hotel, Serra de Charlie, mantém-se condições visuais, 500 pés, Kinegal 1017. Kinegal 1017. O Sanai 6250, desça para o nível 060, chegada Mário. 060 na Mário, 6250. 888, redução para 2100 mais. Reduzindo, 888. 35414, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 005. Seu limite é o curso do localizador. Esquerda 005, limitado localizador, 35414. É, estamos em procedimento de redução para 1970, conforme solicitado, ok? Sim. Jetman 729, chame Recife 1251, alterne 13325. Recife 1325, grato, bom dia. Série 5945, acione identificação, desça para o nível 060, chegada Bonf. Serra Lima, acione chame táxi.